972, ingresso Juliette, portão 07. E a Juliette para 07, Golden 972. Yankee na escuta? Livre até o 73. Yankee, obrigado. 5556. Aciona a identificação, desça 2 mil pés, ajusta no 0 no meia, voa dona. 5556, está autorizado a LF X-Ray, reporte estabilizado. Reporte estabilizado. Para 2 mil pés, desce, autorizado em LF X-Ray, reportar estabilizado, para 3, 1970. Felipe 5556, boa noite. Check trem, livre pouso, ficha no zero, vento caô. Livre pouso, não, mas olha, reporta lá pra embaixo, 5556. E por gentileza, verifique o rádio, a transmissão tá com intensidade baixa, ok? Patrão, patrão, baixo, checado, 5556, patrão, equipamento adulto. Ok, intensidade 4, clareza 3. 5556. 220, aciona a identificação, desça 2000 pés, ajustando 0 no meio, voadora. Para 2000 pés, motor, segura. Controle de Salvador, está 3170, estabilizado ILS X-Ray. 3170, estou rindo no 895. Ou no 895, graças, boa noite. Flip 5556 no solo 20, chame o solo 211 no Olivran. 211 no Olivran, 211. R. Salvador, bom dia, está 3170, passou Simbra, pista 10 a vista. Bom dia, 3170, continua a aproximação, aguarde pista livre, vento calmo, altímetro 1016. Aguarda a pista livre, está 3170. Ok, 3170, agora liberado, pista livre pouso. 3170, tem livre pouso, pista 10. 7808. Alfa Juliette, pista 08, 553. Um, 1192, São Cotas. 192 para Recife, nível 370 autorizado, via Peruísque 58. Decolagem Epsilon 0 com primeira curva à esquerda na saída Puca, transição Caju. Controle Salvador 119.8, torre 118.95. Aciona 5436, gol no 192. Gol no 192 correto, chame pronto para pushback novamente. Dono 193, 1970. Solo Salvador, 112, 13170. 113170, táxi Alfa, Juliette, gate 06. Alfa, Juliette, gate 06, 13170. 2-0 no localizador visual. No 3520 ciente, completa o sinal com a torre em 1-1-8 decimal 95, bom pouso. Boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, 3520, localizador visual. Rapote marcador externo, baixado, travado, 3520. Chama a nave externa. Externo, baixado, travado, 3520. São 3520, tá o contato visual, tem livre pouso na 10, o vento é calmo. Sente, livre pouso na 1 na 0. Sala 34, livre à direita, 121, decimal 1. Direita, 21. Solo Salvador, 3420. 3520, Alfa Juliette, gate 02. Alfa Juliette, gate 02, 3420. 92, fazendo que solo chama, tá? Gol 1192, livre táxi, passe de sol em Índia, ponto de espera, torre 1185, ajuste no 015, vovô.